já faz tempo que eu te vi. Foi apenas uma vez, uma noite. Eu não sei seu nome, seu telefone, nem sei sequer se você existe. Mas em meu pensamento está gravado o seu sorriso, o seu olhar. E por este rosto lindo que somente aquele instante eu vi, é por quem fui me apaixonar. Quando eu te conheci, estava frio, me deu calor. Meu coração acelerado, o meu peito quase arrebentou. No brilho dos seus olhos, fiquei ali pensando como seria o sabor do seu beijo, o calor do seu corpo. Ah, como eu queria. Mas isso tudo só foi ilusão pra mim. Você nem ligou. Mas uma coisa eu te digo, está bem guardado pra você o meu amor. Como pode um homem amar a mulher e tentar ser feliz como ela quiser? O seu jeito, o seu cheiro olhou meu travesseiro quando chorei por você. Quantas noites sem sono eu fiquei acordado, olhando pras paredes com o peito apertado. Eu sei que vou sofrer, mas preciso dizer que eu estou apaixonado. É muita paixão. Teus olhos, fiquei ali pensando como seria o sabor do seu beijo, o calor do seu corpo. Ah, como eu queria. Mas isso tudo só foi ilusão pra mim. Você nem ligou. Mas uma coisa eu te digo, está bem guardado pra você o meu amor. Como pode um homem amar a mulher e tentar ser feliz como ela quiser? O seu jeito, o seu cheiro molhou meu travesseiro quando chorei por você. Quantas noites sem sono eu fiquei acordado, olhando pras paredes com o peito apertado. Eu sei que vou sofrer, mas preciso dizer que eu estou apaixonado.